coisa boa. Tão gostoso esse prazer, viaja na sua boca. É só eu te ver que tudo clareia. Nos seus olhos posso ver nossa lua cheia. Não me deixe chorar não, quero você pertinho. Eu te dou a minha mão, te dou meu carinho. Pra ficar feliz juntinho, pra ficar feliz, pra te dar felicidade. Oh, oh, oh, tô sentindo um dengo de amor. Oh, oh, oh, oh, coisa boa é ver você chegar. Sentindo um dengo de amor. Oh, oh, oh, oh, coisa boa é ver você chegar. Ver você dançar, ver você cantar. Ver você se apaixonar por mim. Encontrar você, que coisa boa. Tão gostoso esse prazer, viajo na sua boca. É só eu te ver, que tudo clareia. Nos seus olhos posso ver nossa lua cheia. Não me deixe chorar não, quero você pertinho. Eu te dou a minha mão, te dou meu carinho. Pra ficar feliz juntinho, pra ficar feliz. Pra cima! Como é que é? Oh, oh, oh, tô sentindo um dengo de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, coisa boa é ver você chegar. Ver você dançar, ver você cantar, ver você se apaixonar por mim. Você cantar e essa banda do bem tocando bem.